Eu quero a rosa mais linda que houver. Quero a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero a paz de criança dormindo e o abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu peito. Quero a alegria de um barco voltando. Quero ternura de mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu peito. Quero amor, um amor mais profundo. Eu quero toda a beleza do mundo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco voltando. Quero ternura de mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Ai, como esse bem demorou a chegar. Eu já nem sei se terei no olhar toda a ternura que eu quero.